desconsiderar o reboque aí, ok? Vai sair da posição aqui mesmo. Ok, sim, estou. Ok. Comandante, espera o 9930. Quanto espera o 10? Cargo 9970, autorizado a linha e manter cabeceira 1 0. É, o Sideral 9970. Não, Sideral 9970, autorizado a linha e manter. Ok, 6570, chama Centro Recife. Frequência 12685, alterno 2545. 090 graus, nono nós. 3153, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativo no 3325. 251, 3325, tá 3153. No 98 no 1, livre descida 2 mil pés, o ajuste no 0 no 5, autorizada final no 0. Agora 21 no 0 no 5. Metro Rio? Livre. Sideral 9970, aguarde mais um minuto devido à aeronave à frente, performance inferior à sua. Sideral 9970, autorizado decolar, pista no 0, vento 090 graus, 1-1, nós bom voo. Obrigado, Sideral 9970. Whisky Bravo, Whisky decolado aos 22, chame controle 1-20-8, um bom voo. 208, obrigado, bom dia, moço. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu, Isque Bravo Isque. Que Bravo Isque, sobe para o nível de voo 430, contato radar vigilante. 430, Isque Bravo Isque. Controle, o Sideral, ok? Sideral 9970, decola 223, chame controle 120-8. 208, bom dia, bom trabalho aí. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970, decolou. Marco cruzador 2000, setorar Momoflo. Sideral 9970, contato radar, sobe para o nível de voo 360, vigilante. Capacidade de coordenação para mudança 340 devido à performance da aeronave. A gente aguarde na escuta. A gente aguardaremos. Golf 55 no 4, voe Aracaju. Aracaju, muito obrigado. Bom dia, Maceió, aguardando cópia e coordenação. Aguardando, sai da boca, transição Zumbi. Boca Zumbi, lá, 3325, boa. Oito no 1, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. Não, 8, lá de cima, por favor. Não tem como possível coordenar pro Adolfo com o meu 363, com o 3554. Gente, aguarde. Tá autorizado, autorizado, Maceió, 190, decola pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Zumbi. Controle 120 decimal 8, aciona 5565. Autorizado então 190 para Maceió, decola da pista 190, pois a esquerda, sai da puta, Zumbi. Frequência do controle 1208, transponder 565, 3384. Volta para o Bush. Voltará para o Bush. Chame 225, acione identificação. Pro de Alagoinha, chegada bom, ficha meia grau de descida. Baixada travada. Isso, baixada travada, do pé. 981, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 101 no mais. É o 9970, chama Centro Recife, no 2685, altera 1245. 1285. Meia 225, voe bom, se desça para 4 mil pés. O ajuste no 0 no 5. 1098 no Uno, no solo as 30, livre à direita, chame o solo 121 decimal 9. No Uno, Alfa, Juliette, passe 3. Gente, chame agora o centro Recife, 1-2685 até no 2545. Salvador, bom dia, Azul 4234 com a Fox 3305. Azul 4234, CIF nível 35030. Recola a pista no zero com a esquerda, sai da PUC, transição Caju, prossegue a Peruísque 58. Controle 120.8, aciona 5570. Recife 350 ao nível então, decola da 1-0, esquerda Puca, Caju, Papel 58. 208 e 5570. Entra correta, falta pushback, né? Pode trabalhar. Bruno 922, identifique, desça 050, chegada a Mari. Entra Mari. Estou passando hotel, acho que o destino qual seria? É Salvador, Salvador, plano? Grupo Zulu e Kazaí, é isso? Meu pé, confirmando o ajuste? Permanece no 0 no 5. No 0 no 5, obrigado. 95. Acionado 1-0-1-1-0. O hospital, acho que é Zulu, confirmando. Quando pronto, acionar 01 no 0 do Chimantor. Passada 2223, pushback essa na meta. Autorizado, pushback, para a passagem, passarei 223. Autorizado, pushback, a turma vai chamar a taxa 223, passarei. O 4 aguarda. Azul 4299, a sua identificação. Autorizada a chegada da Amanda e se mantém o 05. M225, complete final, chame torre em 1 no 895. 1895, bom dia, vou chamar a 6225. Torre Salvador, bom dia, Ocean Air 6225, estabilizado e ele fica com seu notado. Ocean Air 6225, tráfego avistado, check trem, livre pouso, visto no 0, vento 080 graus, 08 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso, cabeceira 10, Ocean Air 6225. Casulo para o Rio. Então, Casulo, acionamento por conta e risco, informou uma aeronave para pouso 1-0, um Fokker 100. Nenhum correção. Reporte quando fora do solo, vento no aeródromo é 090 graus, 08 nós. Está fora do solo, está com o Fokker 100 e o hotel, Casulo. Gente, até acho que é do relacionamento e decolagem por conta disso. Conta em cara. Reporte na final para o Grael, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, na final do Grael, passará o Sérgio Zulu. R922, livre descida a 2000 pés, com ajuste no 0 no 5, reposta estabilizada na final no 0. E aqui é bom, com 15, 10, 2 dias, vamos estabilizar. O meu Mike é 7º dia, confio em fato que se encontra, bicho de cola. O Mike Xled, interdito 085 solicitado, está autorizado em Léus. Decola pista no 7, curva direita, pois do axé. Restrito 1 no mil pés até o farol da barra. Controle 120.8, aciona 5. Aciona 0263. Gente, ponte solo controlado, vento 1.00 graus, 1.0 nós, altímetro 1.0 no 5. Sinal controlado, é só parar o tráfego do lúcio. Controle 1208, só confiei o cotejamento do transponto em diante. Acho que foi intercortado, confirmo. Ocean Air 6225, no solo de 46, livre direita, chame solo 121.9. Direita, 121.9, Ocean Air 6225, para novamente, tá? Que 2895 faz check rádio, hein? 247, livre frequência. Alterna Salvador para o táxi. Autorizado, táxi. Índia, ponte espera da 012-95, legal, 0015. Autorizado, táxi. Índia, ponte espera vai chamar 1895. 1015-2283, passa a 3384, pode passar de livre ao retaguarda, autorizado, puxa, boa tarde. Solo Salvador, bom dia, Oxana 6225. 225, Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta da Juliette. Bem melhor, Magno Direct. Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Passa de 2223, próximo ao posto federal no zero. 13-2223. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1 no 00 graus, 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar a espaçada 2223. Aproximando a Juliette, Oxana 6225. 7.01-6225. 701-6225. Outro bom dia, ouviu 5973. Confirma que chamou o solo? O Rio, 5973, gentileza, autorização Recife. Rio 5973, Recife, 370 autorizado, via pelo risco 58. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 120.8, aciona 5564. Para o táxi, o trip 5384 com 39 a bordo, 2,50 de autonomia, alternativa Aracaju. Autorizado o táxi via Índia, ponte esperada 102-895, NL 1015, trip 5384. Autorizado o táxi via Índia, ponte esperada 102-895, NL 1015. Vigilante. 180, passageiro 2223, vigilância radar. Tráfego Salvador, TAM 31979, remota 02, solicita 340 para Guarulhos, com a informação Foxtrot. Entendido, na remota 02, TAM 31979, 340 Guarulhos, autorizado. Decola a pista no zero, curva direita, espera da El Leda Bridge, prossegue a pista no 16. Controle 120.8, aciona 5003. 1005. 1005. Passando para 37. 1208. Controle 5003 na foto. Está correto, é reporta nessa para o puxo, tá 3. 1979. Para o pushback, acionamento azul 4234, botão 8. 4234, autorizado, push portado. Autorizado, 4234. Fala de imediato. Afirma, 304. Trip 5384, autorizado Ariane, decolar pista no 0, vento 090 graus, 119. 3834, chame o resultado, voo 922. 1922, complete final, chame torre 1895. Dois saldo, gol 922. 922, continua a aproximação. Tráfego avistado. Vento 090 graus 109, altímetro 1095. Aguarde pista livre. Informa um ATR-72 iniciando a decolagem na pista 10. Aguarde pista livre. 923. Azul quanto 299, desce para 2000 pés, autorizado a final pista 10. 2000 pés, autorizado final. Pista 10, azul 4299. Autorizado, pista nacional, para ataque 5973. Tá livre, posso, gol? 1922, baixa travado. Chamativo. 1922, livre pouso, piscina 0, vento 090 graus, 119. Via Pátio Índia, ponte perdão no 02295, legal no 095, azul 4234. Pátio Índia, ponte perdão 2295. Ah, meu, Fox Trot Lima, bom dia, confirmo o Pato que se encontra. Corre 18, 95, bom dia. Bom dia. 4299. Atualizado em LS. Bom dia. 0150, o meu Fox Lima. Na 1922 no solo 56, livre direita, chame só 1212 só 9. Gente, para o acionamento da 5, meu Fox Zulu. Zulu 4299, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 119, QNH 1015. Teve pouso na 10, Zulu 4299, trem baixado travado. 0.8, aciona 0121. Impressionado, sim, meu padre, com suas votos. Para o táxi, 389, mais que eu acho. Alfa 22, táxi Alfa, reporta de 2 leste. O táxi Rio 5973 com 3 a bordo, 3:45, alternando Salvador. Autorizado táxi Índio, ponte para 2:5, que legal no 095, Rio 5973. Náutica Zulu confirma o grupo de Zulu destino radial distância, né? É, confirma a localidade é litoral. O Tosca Zulu na cola da 17, curva direita, prossegue litoral sul, 500 pés, controle 1208 para o grupo Zulu, aciona 5575. Você falou que eu fui montar no 4-4, deu bem? A autonomia? E confirma a autonomia, eu acho que eu vou. Tem sendo metade de 2895, eu acho que eu vou. Prontinho, manda a cola da presente sem interferência com o sinal do 1-0. Meu Foxtrot Lima, autorizado, decolada presente, o vento 090 graus, 109. Luiz, um no meu pé, Salvador, Salvador, autorizado, decola pista no 7, com a direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0116. Confirmando para o B02, a TGA Libera Cruz, é isso? E acionamento táxi 2395, para a frente. 4299 no solo, aos 1000, livre direita, chame solo 121 decimal 9. 756, 922. Meu Romeu Fox Trot Lima, decolado aos 1000. Chame controle 120 decimal 8. 208, Romeu Fox Trot Lima. 0.09. Bilhete pro 09, pode ver. Salvador, bom dia, bom dia, papai. Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, em condições visuais, reporte para Frota Bar. Reporte para Frota Bar, Foxtrot Lima, grato. Número 3663, acima de identificação. Chegada a Ponce, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. Bom dia, Torre, o 5973 está na plana de espera da 10, aguarda. E o 5973, mantém o ponto de espera, bom dia. José Lima, prossiga. Eu vou para o 090, Kilo Serra Lima. Na rua de Mar, assine código 0221. Luiz, com dois a bordo, é poste para ataque. Colada 03, controle. 198, correção 1208, por favor. 1208, obrigado, bom dia. O Rio na escuta. Prossiga. Os senhores estão voando Fortaleza também agora? É diário também esse voo? Diário. Qual é a rota que ele faz? É Salvador, Fortaleza, de Fortaleza ele vai pra onde? É, Guarulhos, Salvador, Fortaleza. Mas no caso é esse voo, depois de Recife o senhor vai em Fortaleza. Não, a boa feita com 7.27. Acho que está do lado. Agora, 7.9. Obrigado. Acho que eu vou prosseguir. O meu Fox 08 da presente, 4.264. Controle, copia o trip 5.3.4. Prossiga. Ah, sua escuta, senhor. Ciente. 5973, informam que o tráfego que decolou à frente vai cumprir o mesmo perfil de saída com nível inferior, então o senhor terá que aguardar alguns instantes. Uma frequência livre até retorno. Caso decolada presente. Entre até o Caso autorizado táxi 70 São Oscar. Reposte para ingresso na pista no site. 5973, autorizado de colapso, 1 a 0, vento 090 graus, 1 a 2, 9. Mike Acosta, bom dia, reporte para ataque. Mike Acosta, aguarde para ataque. 1911, gate 10, information golf. Request 400 to Sierra Alpha Bravo Echo. Ok, stand by 1 minute to coordination Argentina 1911. Roger. We will be ready in about 10 minutes. Our estimated takeoff time was 1100, but we will be ready earlier at 1025. 1025, estimated. Ok. Stand by só 1 minute, por favor. Obrigado. E o 5973 decolado a 08, chame controle em 120 decimal 8, um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Aqui é com lógica, prossegui ataque 70 em sessão, reporte na mesma. Tá fora do solo, tá fazendo. Teste Cazulu, fora do solo a 08, aguarde para transferência. Guarda na transferência, Cazulu. Flight plan hold. The call for neon zero right turn, abort depart and a left transition. Depart control 120.8, code 5011. Alterna 2545. 3.500, 3.504, bravo, bom dia. Bom dia, Papa 3304 da TAN, identifique, desça 060, chegada bom. 060, chegada bom, 3304. Hotel Oscar Zulu, mantém as condições visuais. Assim que possível, informe sua estimada de pouso. Hotel Oscar Zulu, responde no final da barra. Estimada de pouso, mais 1h40 da presente. Reportará o final da barra, Hotel Oscar Zulu. Any chance to take off in about 15 minutes? I don't understand. Again, please. We will be ready for pushback in about 10 minutes. No problem with that? Tomorrow, no problem. I understand that you will be ready to push at 1010, correct? We will be ready to push in 10 minutes. 1020. Ok, Roger. Mac, Argentina 911, just confirming call code 5011 and the bat control 120.8. Roger, squawk will be 5011 and departure frequency 120.8, Argentina 1911. Controle o Serra Lima para iniciar a descida. Pelo Serra Lima, desça para o 050. 050. Oscar, decolador 1-1. Aguarde sua experiência. Aguardando. 07, prossiga. Confirme quantos a bordo? Está presente com o João 07, já acionado? Tem me chamado de voo, por gentileza? Guardião 07, autorizado decolada presente, vento 110 graus, 139, reporte quando fora do sol. Ecológica, chame controle 120, decimal 8. Controle 108, cara. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Ecológica. Papa Romeu, Mike, Ecológica, mantém as condições visuais, corredor Axé, reporte fora da barra. Reporte na fora da barra, Papa Romeu, Mike, Ecológica. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, fora do solo, zona 3. Chame controle 120, decimal 8. Controle 1208, bom dia. Rio 5973, chama Centro Recife. Frequência 1685, alterna 12545. 2685, 1245. Confere. Um abraço, obrigado. Mais. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, reporte para o povo. Chama na Nacional Andina 07. O número 605, a sua identificação, vê se mantém o 060, a chegada a bordo. 060, tá bom. O número 060. Tan 3663, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, autorizado a final pista no 0. 2000 pés, no 015, autorizado em LS-7263-663. Quilo Serra Lima, desça 3000 pés, ajuste no 0. 1-5. 3.000, Quilo Serra Lima. The ground is in 1911, request. Quilo Serra Lima, vetor radar sequenciamento, voo e comprou a 020, limite ao localizador. Vai ser o número 2 na aproximação. 020, limitado pelo localizador, Quilo Serra Lima. Oscar Romeo, attend transition, Elefa. Mario, after... After take of right turn, arbor SID, transition LFA. Confirmando a saída, deixa que eu filme arbor de pátio, Alfa Romeo Bravo Alfa Romeo, acho que no 911. Affirmative, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, affirmative. do Serra Lima, direita na proa 060, intercepta o log. Direita 060, intercepta o log. Então 3304, desce a 4 mil pés, 1015. 4 mil pés, 1015, desce a 3304. 2 mil para o Serra Lima? Não, 3 mil como autorizado. 2 mil, não tem 3 mil. Frequência livre. Tiro Serra Lima, 2 mil pés autorizado a final. Gente, acertando, baixando para 2 mil. Ao meu Mike Eco Oscar passando o salão da mão. Mike Eco Oscar, fique atento ao Hotel Oscar Zulu, Bravo Hotel 06 à sua frente, em 4 milhas, um pouco mais lento. Você prossegue agora na frequência de coordenação. Mike Eco Oscar, até o retorno. Mike Eco Oscar. da TAM, final, torre no 895. 895, TAM 3663, até já. TAM 3304, 190 nós na velocidade. O tráfego à sua frente é um bit 90. Se eu desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Ok, para 3 mil pés, reduzindo a velocidade.